diretamente. Restante Love Fuck. É o GM no beat e placando mais um. É o GM. De tranca, saudade no peito dos amigos que expor. Daqui de baixo segue só lembrança. Se foi no ano passado, vai ser nós depois. Então joga zero beat, lacro o vidro do bichão. Eu que já sorri pra dois, até que tá tudo bom. 044 laranjeira, porradão. Por todos que já tentaram, por todos que tentarão. Eu vou fazer chover na fonte pra multiplicar. Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe. Caneta é caça, ela quer espaço pra simpatizar. Deu zero hora, então vambora, que Deus me perdoe. E ela me pergunta quanto eu ganho. Só que pra ser sincero, eu já nem sei. Bacana tá me olhando estranho. Só cantando a minha vitória, eu te ganhei. Abri outra de Dom Perrier. Hoje tá tendo pra escolher. Calma que o pitbull avança, avança. É os amigos da vida, mansa, mansa. Ô meu bom, eu nasci pra vencer. A vida é pra quem sabe viver. Calma, pate, a noite é uma criança. Dança, pergunta quem tá na liderança. Lança. Tô sem saber qual é a hora, vendo a noite virar dia. Nós tá por aí, a sombra na madruga. Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina. Sabendo que o tempo passa, que não pare a luta. Nós foi pra pista na intenção de vencer. Buscando o que era impossível por ser. Hoje nós toca as carenadas, tá tendo o que faltava. Nós foco, nós deixa a marca quando passa. O medo cega os sonhos, então só acredita. Na frente se oponho, viver do que imagina. Hoje nós passa, ela olha, furana, bolota, picada, maloca. Não quer sair de cima, a beça de Dom Perrier. Vai, favor, deixa nós viver. Muitos querem me desaparecer. Faz um brinde que nós venceu, aê. Abre outra de Dom Perrier. Hoje tá tendo pra escolher. Calma que o pitbull avança, avança. É os amigos da vida, mansa, mansa. Ô meu bom, eu nasci pra vencer. A vida é pra quem sabe viver. Calma, pate, a noite é uma criança. Dança, pergunta quem tá na liderança. Lança. Não é só te ver em Deus, meu truto. Um brinde pra nossa vitória. Só nessa vida, porra da luta. Hoje a recompensa vem em dólar. Vários shows lotados, agenda entupida. Nós segue embaçado, travando a mídia. Ligações, não tô pra negócio. Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco. Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo. Logo, logo tá aqui com nós. Parceiro, pode ficar bem tranquilo. Que nós tá no caminho pra deixar os melhor playboy. Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida. Eu com a velhinha numa fila de visita. Sacola pesada, humilhação na revista. Por isso nós não gosta de política e polícia. E um amigo muito jovem no caixão do eu. Por isso não contei com a sorte, sempre contei com Deus. Sempre contei com Deus. Abre outra de Dom Perrier. Hoje tá tendo pra escolher. Calma que o pitbull avança, avança. É os amigos da vida, mansa, mansa. Ô meu bom, eu nasci pra vencer. A vida é pra quem sabe viver. Calma, pate, a noite é uma criança. Dança, pergunta quem tá na linha.